Controle, frequência da Torre Salvador, por favor. 11895. Abarro Juliette, Fox, Oscar, Chame, Recife, 1251. Recife, 1251, boa. Passarei do Lima, tem pista 10, agora pista livre. Alternativa 13325. 133, confirme, 25? Afirmo. Ok, obrigado. Estimativo Tango Eco, ele faz Brasília. Salvador, boa noite. O Chamé 6310, cliente da Wind, autorização para Recife. Chamé 6310, aguardando o cópia 6310. Decolou 07, 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 2224. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2224. 2224, boa noite, contato radar, voa 350, sai da MOMO. 350, sai da MOMO, 2224. Salvador para o táxi 352, 16 com 65 a bordo, 3:40 alternando Salvador. Romeu Bravo, Alfa Tango, boa noite, está em contato radar, 60 milhas para o Salvador, mantém a proa do meu R, 110 milhas. Autorizado 3-0 para... Nicola 10, curva esquerda, sei da PUCA, azul, Upper Wings 58, Transponder 501, controle 120, decimal 8, Oxina no 30. Autorizado, direto 6. Direto Juazeiro, Grato, 2224. No 895, no 398. Follow up. Então, Salvador, Urbano 398, passando externo, baixou e travou o visual. Meia boa. Pro 5827. Ok, tá na escuta, tá pronta. Zero, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 352, ano 6. Vento 150 graus, 7 nós. Rádio TAM 3662, para Natal com nível de 370, posição FIGA 08. Arbor 360, amanhã na 3. Informo que está restrito ao nível 100, uma centena até 20 milhas, Salvador. Romeu Tango Eco e Uniforme, quanto possível, seu estimado esposo. Estimado ao 0140. 0140, sim, graças. Alfa, Papa Juliette, só mais um instante. número 2 para decolagem. Alfa, Papai Juliette, vento no 50 graus, 08 norte, decolagem autorizada. Voo no 885, suba restrito ao nível de voo 100. Restrito uma centena, voo 1885. 885, informa o tráfego 1 hora e 20 milhas como oposto, está mantendo 1-10. 21885. Bom, semana de distância, senhora. Confirme? Como confirma a distância do tráfego? Agora 17 milhas como oposto. Ok, obrigado. Gol no 603, chame Recife, 1260. 1260, no 603, boa noite. Boa noite. Boa, Bizete, seu corte 27. Firme. Wesley 5827, por gentileza, poderia diminuir um pouco o brilho da ficha, né? Afirmativo. Olá, Juliette, aos 25, 120, decimal 8, bom voo. 208. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Alfa, Papa Juliette. Bravo, Alfa Tom, controle. Bravo, Alfa Tom, prossiga. Como o tráfego agora 12 horas e 6 milhas, está subindo o restrito 100, é um Boeing 737-800. Sente isso, Alfa Tom, tráfego, Bravo, Alfa Tom. Controle, Alfa Tom, com 604, informação. Como no 604, acione identificação autorizado a chegada Mari, VS2 mil pés, Senegal no 019. Chegada Mari, 2 mil pés, no 019, com... Trip 52-16, chame Recife, 12685. Recife, 12685, Trip 52-16, boa noite. Boa noite. Web 5827, decolou de 12-16, 120-8, bom. Obrigado. Passado para livre atenção, nível 360. Livre atenção, 360, gol no 885. Controle, objeto 5827. Objeto 5827, contato radar, suba restrito a nível de voo 100, após 2000, voe lida. Repita, 2000, leda. 2000, leda, restrito a nível de voo 100. 100, restrito, leda, web 5827. Ocean 6310, pau de 28, corrijo. Autorizada a linha de colapso 10, 150 graus, 08 mais. Salvador, uma boa noite. noite, Elton 3258, informação WIC, autorização Fortaleza. 5, boa noite, obrigado. Boa noite, meu voo. Salvador, boa noite, ó. Azul 4071, nós temos que ir aqui para Campinas 360. Decola a torcida da El, linda, grid, espera curva direita, Sena 5023, controle 1208, azul 407. Camarada, se quiser, até o portão 1, azul 407. O Xenã 6310 decolou os 31, informa restrição do nível 100 até 20 milhas Salvador, com liberação do controle. Chama agora o controle 1208. Ok, respeito 100 até 20 milhas, com liberação do controle 1208, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Xenã 6310. Boa noite, 6310. Boa noite, 6310, FAP 350, saída PUCA, vigilância. 350, PUCA, vigilância, 6310.